você. Grilou, sumiu, sumiu, fugiu, transou, desapareceu. No carnaval você vai ver como é que é. Você é frevo, e frevos toca assim. Você grilou, sumiu, sumiu, fugiu, transou, desapareceu. No carnaval você vai ver como é que é. Você é frevo e frevos toca assim.